Tf1 no Charmo, voo no 6000. Iniciado, no 6000, ascensão 370. 370. 2704, caso necessite de desvios, faça-os potencialmente para a esquerda, 2704. AP5, roda a área. 5488, tá pronto? Pronto. Estabilizado, aliás, decolar no 0, vento 1, 2, 0, 9, 4, 9, 5, 8, 9. Além decola no 0, 5, 4, 8, 9. 7600, pode vir ascensão 090. O equipamento é um Charlie 208. Certo, com o 600. Controle Salvador, boa tarde, Gol 394. Gol 394, boa tarde, decola, ascensão 360 na série da El. Da El 360, 394. Linha decolada no 0, 5489. Ok, decolagem triple. Decolagem triple. Observador Otan 3192, boa tarde. 92, boa, Maceió, qual nível? Nível 310, por favor. 3-1 na guarda de cópia. Guarda. Passou 4-0, tem 4 desse aqui. Ai, galera, não quero que mais. Paulo Salvador, com 333 para táxi, 165 a bordo, 3, 4 de autonomia, Galeão, alternativo. 314, controle de 935. Controle de 935, grato. 333. Índia, 286.0, obrigado, boa tarde. Chegou a extensão 160, trip 549. Aguarde até 160, trip. Agora no 090, 2704. Confere e permanece de lance 2704. 04. 1600, chama agora o centro Recife, 12685, alterno 2545. Recife agora 2085, 2545, obrigado, boa. 00. Boa tarde, com 333, 10010. No 333, está autorizado a alinhar e manter o 1 0. Ali mantém o gol 333. Contagem, vento de 1,00 graus, 5 nós. Livre decolagem, Gol 1333. Tendo desvio esquerdo, trip. Copiado, após desvio direto, gole. Após desvio direto, gole, trip. 1935, torre 286, transponder 51, 51. 3193, informação é alfa, respeito uma centena na bomba. Boa tarde, 3193, a senhora identificação, prossiga na bomba e desça ao 040, altímetro 1010, permanece vigilância. 040 na bomba, 1010, 3193. Gol 1394, chame Recife, 1288, alterna 13325. 288, 3325, confirma aí o secundário? 1323, 25, 1324, 394. 333, decolou 1-8, controle 1935. 1935, obrigado. Controle, boa tarde, Gol 333, decolar na sua escuta. 333, boa tarde, decola. Já tem o eixo de decolagem até o 040, 1333, aguardando para curvar à direita, direto para o gole. 7, vai manter a proa até o 040, 1333. O 3549, eu confirmo quantas milhas será necessário desvio? É... mais 10 milhas apenas, o trip 5489. Obrigado. Ô, Salvador, tá 3193, passou a Lagoinha. Vai manter essa proa 245 aqui por umas 30 milhas aproximadamente, pode ser? Problema, após desvio, informe o término para reorganizar aqui esse conhecimento. Ok, você pode dizer, vai informar. A intenção é voltar Terra Vista 366. Pode desvio nessa proa por 30 mil, pode vir voo 367 para o aeronave, o 3193, informe na proa do 367. Ok, pode desvio voo 367 então, 3193. Controle, voo 333. Siga. Vai precisar um desvio aqui agora, já que tem que manter a proa para a esquerda para apresentar a formação bem na proa da decolagem. Ok, pode livrar aí a direita, direto com o óleo, 1333. Direita, direto, gole, com 333. Copa da Alfa Delta, mantém o 065. Ingresso na cifra 730. Após o da FIFA dura e na frequência 1265. E 549 controle. E 5489 controle. Sua escuta prossegue. Turma restrita ao 090, ok? 3549. 4, estou autorizado 320, não autorizado. Também para o pedido 360. Quem vai atingir, mantém o 0903. Controle 1333, solicita manter a PRO 250 para evitar formações. 250, copiado o gol 1333. 333, mantendo a proa 250 no desvio, vai superar tráfego em altitude, que no momento encontra-se a 1 hora 13 milhas da proa de Eval, ok? O mesmo está mantendo 090, é um Alfa Tango 72. Acerta o tráfego, voo 333. Azul 4064, chame em controle, Salvador, 1993. Portão 2, reporte táxi. Bandeira táxi 392. Excelente decolagem, vento 1 no 00 graus, 4 nós. Foi de Feira de Santana. Yankee, Oscar, prossiga 500 pés com proa da rotatória. Acione código 0233. Bono 642, está precisando de nível 950. Pode, nesse nível vai ter que fazer um desvio de 10 graus à esquerda aqui. 10 graus à esquerda. Copiado, teve 549. Que é grato. 4064, boa tarde. 4064, boa tarde. Desça e mantenha 150, acionando a identificação com altímetro 10010. Aguarde para prosseguir a descida, azul 4064. Aguardando para prosseguir a descida, cruzou 60 para 150, 4064. Cadê Salvador, está 3193. O Gol 1333 vai necessitar ainda manter esta proa para levar a formação, confirme? Não, está presente da proa A, Gole. Proa de Gole, o Gol 1333. Gole, Gol 333. E ascensão ao 360, o 33. Sim, 360. 3193, possível. Ok, vamos ao ferramenta 367, vai passar 6500 pés. Seria o nosso número para pouso, cara? Número 1. Ok, graças autorizado o RNAVE A10? Afirmativo, na proa do servidor 367, autorizado a RNAVE, desculpa 040, TAM 3193. Ok, ciente, autorizado a RNAVE, agora o 367, 3193. 333, informação do centro Recife, suba restrito ao nível 320. 320, restrito com 333. O azul 4064, desse mantenha o 120. 120, 4064. Fala para o Silvio Quebec Serra. 1648, chame o controle de Salvador, 1109. Dentro de 3 minutos autorizarei essa ascensão, 35489. Certo. Controle, boa tarde, Romeco, 48. Desça ao 050, permanece vigilância. Desce com 050, vigilância na Mali com 642. O azul, azul 4064, reautorizado nível 100, uma centena. Uma centena, 4064 azul. 1333, chama agora Recife, 1288, alterno 3325. 288-3325, obrigado. Bola 333, acione identificação, estação vigilante, suba nível 340. Sobre operação, mantenha a proa 250 até 100 milhas afastado de Salvador, 42 Itagate. Tráfico superado, livre ascensão 160. Autorizado, então 160, trip. Azul 4064, reautorizado 050. Reautorizado 050, 4064 da Azul, solicitado final do RNAV após etapa do SZ366. Após etapa, voo e Serra Vitor 368 para a RNAV Azul 4064. Baixo, voo a Serra Vitor 368, Azul 4064. 2193, prossiga para 2500 pés, autorizado RNAV, reporte Serra Vitor 366. Ok, 2500, autorizado, reportar o Serra Vitor 366, até 3093. Plano de voo modificado ao 1728, prosseguindo com referente ao ar direto, seria autorizado. Completa RNAV, chamando Torre 118-6, 3193. Torre Salvador, tá 3193. Já autorizado, ali a área decolar, o vento é calmo no vento. Ali decola 392. Boa tarde, eu estou em identificação, distância, você confia em posição? Copiado. O nome é recém, porque é de dedicação. Distância, porque é um 4-0, bastante escada mais. 6, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando o pareiro, 3193. Prossiga para 2500 pés, completando o RNAV, reporte Serra Vitor 366. Chamarei o 366 Azul 4064, descendo para 2500 pés. Zero 2704, passando Conde, o serviço radar terminado, prossiga no 090, chamando o controle da Caju em 120.3. Confirme a proa. E não foi compreendida por o que solicita, confirme. 265, copiado. O que você tem que ser com a GG, se você quer direto, seria. Ou sim, 0 2704, controle. Escuta, confirmando 203. Afirmativo, serviço radar terminado, prossiga no 090, chamando Aracaju. 4, 4, me cedo, são para adotar a aproximação final, ok? Domingo, qual é o número máximo? Tarde, acena identificação, prossiga na chegada Mari, desça ao 050, altímetro 1010, permanece de vigilância. Sobre vigilância, Mari, 1010, 3154. Quatro, chame torre 186. 186, obrigado. Torre Salvador, azul 4064, passando Serra Vigo 372, visual. Gente, azul 4064, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Guarde autorização de pouso, azul 4064. Direito 293, 293. Paulo Salvador, boa tarde, tá 3193, livrou? 393, boa, via Alfa, Juliette, portão 5. Os 90 metros, só a cabeceira deslocada, que está livre, a cabeceira concretada. Está livre pouso, vento 1, 40 graus, 3 mais. Copiado, obrigado. Azul 4064, livre pouso. Pós de SAP, autorizado 2000, GLS sem slide. Contrário estabilizado, só depois 26, bom, 642. Chama-se Brasília, frequência 1265, lanterna 124, 3 modelo. 285, 2545, da 3192. Azul 4064, livrando, na sua escuta. 4064, táxi Alfa, Juliette, portão 9. Alfa Juliette 9, obrigado. Etap, está 3154. Recife agora 1285, até 1245, tá 3192. Estabilizar localizador 642. 648, completa ILS Android, chama o torre 7186. 186, obrigado. 2, Salvador. Boa tarde, 648. Estabilizar localizador, assistente, vai estar fora. 648, continua aproximação, guardando autorização de pouso. Guardando com 642. Em Cláudio Carasca, na vertical da rotatória. Copiado, chame torre 786 Yankee Oscar Oscar. Transfere para a torre em 118 decimal 30, é isso, senhor? Decimal 6, Yankee Oscar Oscar. Decimal 60, grato. 3154, após ETAP, prossiga para 2000 pés, autorizado LS X-Ray sem LIDE, altímetro 1010, reporte localizador. 3154, após ETAP, direto para o localizador da 190, 1010.